5514, bom dia, contato radar, sobre 190, perfil Puca. 190, perfil Puca, Aracaju, 5514. Golo 605, livre de decolagem, vento calmo. Livre de decolagem, Golo 605. Faz a rolagem do Gol ali, mantém o 35 no frente. No 897, Recife, no 25 décima 1. Recife, no 25 décima 1. Bom dia, no 897. Acione e chame táxi, já não lembro. Alfa. Meia 05, decolado aos 1-4, chame o controle 1-9, décima 8. 198, porra. Controle Salvador, Gol no 605, cruza 1810 no perfil da Dial. Gol no 605, contato radar, Gol 360, sai da Dial. 360 na Dial, no 605. Lima 4, ideal para o destino. Encontrar na Campinas. Copiado, então, taxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera de Chama Torre, no 8 decimal, 95. Pátio 1, Índia e Alfa, 1895, 3153. Pode copiar o que encerra ali, marcou a 236. Para 236, sem só cruzar direto destino aqui no Céu. Direto destino do Céu. Livre de coragem, o Tom 35 no 7, vento calmo. Controle Rio 5973, solicita pro A, Aracaju da presente. Rio 5973, chame Recife 126-85. 2685, chamaram, obrigado. Pelo Céu Lima, quando possível, seu estimado de pouso. Aqui o Céu Lima está chamando pouso 0935 Sul. Registrado. aos 17 e chame 19-8, ponto 35 no 7. 19-8, 35 no 7, contra a marca. Salvou. Controle Salvador, bom dia, tá 35 no 7, 2300, gole ou fez. 35 no 7, bom dia, contato radar, Salvador 380, sai da gole. 380, gole, tá 35 no 7. Controle, possibilidade de voo fito, tá 3517. Aguarde. Na sua escuta. Autorizado a decolar, vento calmo. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá na vertical da BR-324, altura de Jacuípe. Está autorizado sobrevoo em São Rafael, senhora. Autorizado, Juliette Romeu. Autorizado, não, bravo. No decolado aos 20, chame o controle 1998, bom dia. 0499, volou. Alfa November Delta, confirmando, Alfa November Delta, simulou o solo. Afirmativo, tá, no passo 3 para cópia e acionamento. Alfa November Delta para a conquista, prossegue a 500 pés, decolando da 1 no 7 ou no 0 ou do passe, confirma. 1 no 0, cara. Decola 1 no 0, curva direita, prossegue litoral sul, a frequência do controle opera em 1 no 9, 8, torre 1895, aciona 50 no 4 no transponder cottage. Alocado 5014, decola 10, Alfa November Delta, após a curva direita e após a decolagem 198 é o controle Salvador. Correto, Alfa November Delta, chame para acionamento. Já está próximo do acionamento, autorizado, tá? Livre acionamento, chame táxi. Livre acionamento, chamará para o táxi Delta, grato. 20921, desse encontro com as visuais para altitude de tráfego. Reporte cruzando 3 no pé. Reportará cruzando 4 no pé. O que você anima? Reportará cruzando 3 no pé. O que você anima? Está em posição de visual. Gente, foi modificado a 0921. Quilo, Télio. Controle Salvador, gol 9605, voltando. Negativo, contato com o centro 125, 1 a 0. Gente, 1288 ou 133-25. 288 ou 1325, boa. Gente, possível litoral 510, reporte o farol da Barra, Romeu Oscar Bravo. Colo 7, não estou conseguindo coisa lá para o centro. 7, 3, 5, 9, 7. 5, 3, decolado aos 2, 3, chame 19, 8. 7, 19, 8, bom dia, bom trabalho. Coordenação. Cássio, escuta. 3, 5, 9, 7, Recife, pelo 260, até Lima 288. 29 Mir Alfa, reporte alinhado e pronto. Controle, então é 3153, decolando a sua escuta. 3153, contato radar, sobra 380, direto da EL. Obrigado. Flight, o meu prossiga. Sempre tudo controle, direto com o meu. Paulo Salvador, 35345, 500 da Juliette, autorização 320, Ilhéus. 35345, bom dia, Ilhéus, autorizado 280, decola 10, curva direita, saída da El Leda e após Leda, Ilhéus. Controle opera em 19.8, aciona 5046 no transponder cotejo. 35345 está autorizado no 280 para Ilhéus, decolada pista 10 com curva à direita, no perfil da saída da El Leda, após Leda e Ilhéus. Controle 1198, transponder 5046. Correto, trip, quando pronto, chama e puxa o ferramenta no PAS 3. Sumará quando pronto para puxa o ferramenta no PAS 3, o trip 5345. Total 991 não está presente, direto a Buco. Está presente a Buco, total 991. 5514, chame Recife, no 26.85. Recife 2085, 5514. O controle, seria possível voar de Nera? A gente já dizia de algumas formações, está 3153. Aguarde. Obrigado. Boa 9070, na escuta do controle. Controle Salvador, bom dia, voo 9070. Boa 9070, bom dia, senhora identificação autorizada, chegada Mari, desce ao 050. Chegada Mari, já 050, só para informação, já estou sendo aqui, a gente perdeu o contato, ok? Entra aí, Romano. Salvador, voo 970. O 070 prossiga. Só para informação, já estou sendo registro, nós teremos contato na frequência deles, ok? Sim, será informado. Então, 3153. Prossiga. Fuba restrito para o nível 300, direto EUT. Direto EUT no 300, obrigado. Confirme. Sente, frequência livre, quilo Serra Lima. Prossiga. Alternar, cara, não para o carro. Os sonhos decolar. Dá presente. Afirmativo, não, negativo. Teria condições de decolar, dar presente para logo após decolar do passo com vara direita para o litoral? Afirmativo. Ok, gente. Chame a torre 11895, o Alfa November Delta, para iniciar a sua decolagem. Agora 10895 para a torre para decolagem. Grato, até a próxima, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Alfa, November Delta. Alfa November Delta, prossiga. Acionado, senhor. O senhor pronto para o parque de decolagem já, direto da frente. Ok. Então, o senhor vai taxiar até alguma posição, decolar da presente posição, confirme. O que for conveniente para o senhor. Eu já estou próximo à posição quilo. Ok. Então, visual agora com o helicóptero. Está livre a decolagem da presente com proa sul. Vento de 170 graus, 03 nós. Atenta às torres de iluminação e aeronaves no solo. Chame fora do solo. Ciente, autorizado decolagem da presente posição. Pro sul, chamar após decolagem. Ok, decolando aos 30, ao cruzar o eixo da 1735, mantém o litoral 500 pés, chama o controle 1998. Vai manter o litoral após o cruzamento do eixo da 1937, chamará o controle 1098, grato, até a próxima. Então, 3153, chame Recife 1251, alternado no 288, bom voo. 251 no 288, bom trabalho. Voo 9070, desce via para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, após estabilizar. Via 2000 pés, 1014, LS, reportaria estabilizado. O 9070. Leda, e após Leda, Bidev, controle opera em 199.8, aciona 5047, cotejo. Quando pronto, chama em posicionamento no 111. Salvador, bom dia, do 4208, descida para o... Como se quiser, informação direta. Azul 4208, a sua identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050. Autorizado Mari para o 050, Azul 4208, fica a possibilidade de voadora da presente? Autorizado ITAP para o Azul. Obrigado. Tchau. Mike, os Leite Romeu. Papá, papá, Mike, Juliette Romeu, controle. Mike, Juliette Romeu, controle Salvador. Papá, papá, Mike, Juliette Romeu, controle Salvador. Romeu Alfa 96 Delta. Na escuta do controle Delta. O destino é Vitória da Conquista, confere. Afirmativo. Confirma estimado de pouso e pessoas a bordo. 01 a bordo, mais 1 hora e 40 minutos da presente, já. 1 hora e 40 minutos? Da presente, hora, exatamente. Gente, como recebe o controle o Mike Juliette Romeu? Gente, acione código posição normal 0137, não recebo no radar, Mike Juliette Romeu. Gente. O Alfa 9B Delta apenas confirmando, a mensagem está entrecortada, o POB 01 e o estimado de pouso mais 1 hora e 40 minutos, confere? Afirmativo, senhor. O 9070, interceptando localizador visual, mal 90. Roberto, não, torre 7895, voo 9070. Ok, 1895, voo 9070. O Papa Romeu, Alfa 9 Verdel, tá formação de tráfego. Segue um avô no corredor axé, está a 1000 pés. Está agora na sua posição de 12 para 1 hora, 3 milhas na sua frente. É o Charlie 150, o Índia 9 Veral. Sim, vai ficar atento, cara. Não está visual com medo, mas vai ficar atento. Geral, geral, geral. Gente, o Índia 9 Veral confirma o destino, a toque remetida em Veracruz. Gente, frequência livre para a coordenação Índia 9 Veral. É, fique atento apenas ao helicóptero do Mike Juliette Romeu fazendo sobrevoo na cidade baixa. Alô, Salvador, Papa Romeu, Alfa Gerdano, nós de carga para posicionamento. Autorizado, Samitax. Camarada. Zero vento, calma, o voo 9070. Alfa November Delta, passando fora da barra. Gente, Alfa November Delta era manter 500 pés até Vitória da Conquista. Só fique atento ao tráfego anteriormente mencionado. Agora na sua posição de 12 horas, mantendo 1000 pés, é o Charlie 150, destino Veracruz. Gente, agora 2 milhas à sua frente, tráfego, mantendo 1000 pés. Frequência livre para coordenação com tráfego, Alfa November Delta. Cidade Romeu está acionado 0137. 19070, solos 41, libere à direita, estima o solo em 121 desse 19. Libere à direita, estima 1219, 9070. 308. Copiar taxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, e no ponto de espera, chama Torre, frequência 1895, Alfa, Índia Bravo. Solo 9070, Libra, bom dia. Bom dia, 9070, taxi via Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, que parada, Juliette, 1907.